coração de todos. ZYH613, 570 kHz, Rádio Verde Vale AM, afiliada à Aberte Acert, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação do grupo do empresário Dr. Manuel Salviano. Verde Vale AM, o som do Juazeiro do Norte que o mundo escuta.